Quem somos nós? Somos isto. É nada mais e menos. À minha maneira, sou mais um de nossas vozes à sombra. Mosaico. Seu sentido nos escapa por aquilo que, invadindo entre cada uma de nossas partes, se colocou. Isto nos separa e nos une. Na verdade, tentamos sempre nos completar. Isto, para nossos destinos, é mais importante. Eu, um momento neste infindável caleidoscópio, apenas sou disto, fragmento complexo de um sonho. América, não se deixe mover. Isto. Para o que somos. Que Nossa somos. derradeira Acorde. consciência. Derradeira. Acorde. Para o que somos. Você. O quê? Derradeira mente. Derradeira O que somos. Mente. Acorde. Nossa. Somos. Derradeira. Mente. Somos. O quê? Acorde.